Panorama Agrícola para 24 de março de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, este é o Panorama Agrícola de 24 de março, quinta-feira de lua cheia. O ditado de hoje é: cultivar alegria custa menos que a tristeza. O Urubici em festa com as hortaliças. Daiane, a maçã de alta produtividade. E no Panorama Regional, o Chicão fala sobre a saúde da mulher no campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Mantenha a água dos córregos povoada com cascudos. Esse peixe atua no controle biológico dos borrachudos. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista do Panorama Agrícola de hoje é com o pesquisador Frederico Denardi, da Estação Experimental da IPAGRE em Caçador. E o assunto é a variedade da maçã Daiane, que tem apresentado boa produtividade, é isso, Denardi? Sim, essa é uma das principais virtudes, principais características agronômicas dessa nova cultivar: o alto potencial produtivo. Uma das características que os melhoristas pelo mundo afora buscam é a precocidade das variedades em iniciar a produção. Isso porque quanto antes o pomar entrar em produção comercial, mais rapidamente ele tem o retorno do capital investido no plantio do pomar, né? Principalmente quando ele toma o dinheiro emprestado, quando ele financia o pomar, o custo do pomar. Quanto antes ele pagar esse financiamento, melhor. E para isso, a cultivar em questão tem que entrar em produção cedo, tem que haver algum mecanismo que faça com que as plantas entrem em produção cedo. A Daiane tem essa característica genética: rapidez em iniciar a produção. Quanto tempo? 2 anos depois, ela já está começando a produzir comercialmente. Ela tem uma alta capacidade de diferenciação de gemas e precoce. Ela começa muito cedo a diferenciar gemas de flor. Essa é uma das características dessa nova cultivar. E aqui em Santa Catarina, quanto tempo tem sido produzida? Comercialmente, em torno de 5 anos. 5, 6 anos já ela está em plantios comerciais. A pesquisa tem dados de produtividade? O mais importante seria agora se falar sobre o que o produtor está conseguindo, porque, na verdade, é lá que os resultados são mais importantes, mais expressivos. Perfeito. Né? Nós temos um exemplo de Freiburgo, onde um produtor, uma empresa de produção de maçã, está com uma área de 85 hectares dessa nova cultivar, e pelos cálculos feitos, eles estão conseguindo mais de 40 toneladas por hectare, mais precisamente 43 toneladas por hectare. Isso fica bem acima da média de produtividade que se tem com as cultivares comerciais Galifuge. Bem, Frederico Denardi, pesquisador da IPAGRE em Caçador, a safra deste ano não foi muito boa para a maçã em geral. A Daiane seria uma expectativa nova, uma experiência nova, uma aposta nova, não? Bem, para os fatores que interferiram na produtividade, na produção de maçã desse ano, ou seja, geadas tardias e granizo, é claro que isso seria um fenômeno meteorológico que eles incidem sobre todas as cultivares, não discriminaria, né? Mas especificamente a Daiane, no caso de geadas tardias, a Daiane é uma cultivar que tem uma característica muito interessante nesse sentido, uma vez que ela floresce bem tarde, é uma das últimas cultivares a florescer aqui no Brasil. Com relação, Frederico Denardi, à exportação, comercialmente a Daiane já é exportada? Sim, já tem os primeiros lotes, as primeiras tentativas de exportação de empresas de Freiburgo. Iniciaram as primeiras tentativas, os primeiros lotes na Inglaterra. Eles têm exportado também para Espanha. E temos notícia também que estão exportando para a Holanda, mas principalmente para a Inglaterra. É uma fruta, a Daiane é uma fruta doce, né, que cai bem no paladar dos ingleses, né, que eles têm, historicamente, eles têm uma cultivar chamada Cox Orange, que para eles é a maçã imbatível, vamos dizer assim. E essa Cox é uma maçã doce, se caracteriza por ser uma maçã doce. Então a Daiane fica dentro dessa categoria de maçãs doces. Por isso tem boa aceitação, pelo menos na Inglaterra. Correto. Nós agradecemos então ao pesquisador da IPAGRE em Caçador, Frederico Denardi, entrevista aqui ao Panorama Agrícola, falando sobre a cultivar Daiane. Frederico Denardi, muito obrigado pelas suas informações. Nós que agradecemos pela oportunidade de poder divulgar os resultados dessa nova cultivar. Fique ligado no Panorama Regional. Programa de saúde no campo com a mulher agricultora. O programa Útero é Vida, destinado a mulheres que trabalham na agricultura, foi realizado no município de Rio Rufino, na região serrana. A iniciativa, então, foi do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, que é a FAESC, que contou também com o apoio do Sindicato Rural de Urubici, a Prefeitura do município de Rio Rufino e a Secretaria de Saúde do município de Urupema. As atividades foram todas desenvolvidas na escola do Vime, né, ali no Rio Rufino, onde uma equipe de 120 voluntários, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de saúde e alunos dos cursos de enfermagem, fisioterapia, educação física da Univesc, Universidade aqui de Lages, foram atendidos aproximadamente então 180 mulheres agricultoras que realizaram exames Papanicolau, exames de mama, participaram também de gincana e palestras sobre saúde da mulher e receberam atendimento no espaço Beleza com corte de cabelo, maquiagem e embelezamento de unhas. Então, as participantes receberam um kit Beleza contendo protetor solar, estojo de maquiagem, batom, chapéu, hidratante e sabonete fitoterápico. Todas as atividades foram gratuitas e o público-alvo, então, é constituído por mulheres rurais em idade sexualmente ativa que nunca realizaram ou que estejam com seu exame atrasado há pelo menos 2 anos. Programa, então, de saúde no campo para a mulher agricultora que tem alcançado o seu objetivo aqui na região serrana. Hamilton Weber Xavier Chicão, Epagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. É hora das notícias. A produção de leite orgânico representa uma fonte de renda alternativa para o agricultor. É uma variedade sem resíduos químicos, a preços atrativos, com os mesmos valores nutritivos do leite convencional. No ano passado, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a produção de leite orgânico no Brasil foi de quase 5 milhões e meio de litros, o equivalente a 1% do comércio total do produto. A mudança do sistema produtivo pode ser bastante positiva, diz o Ministério, já que estudos mostram que o leite orgânico é valorizado no mercado e o preço chega a ser 50% maior do que o convencional em algumas regiões. Para adotar o sistema orgânico de produção, é necessário ter, no mínimo, um período de 12 meses de manejo sustentável, necessários para a conversão, principalmente das pastagens. Somente depois desse período, o produto pode ser considerado orgânico. O Urubicina Serra Catarinense realiza a partir de hoje a 11ª Festa Nacional das Hortaliças, que vai até domingo no Parque de Exposições. Voltada para a família, a festa conta com exposição e feira de hortaliças, rodeio crioulo nacional, feira do gado geral, shows e bailes. A festa pretende atrair entre 25 e 30 mil pessoas a Urubici. E o principal objetivo é a divulgação de produtos como feijão, a beterraba, o repolho, a batata e o tomate, além de mostrar aos visitantes as belezas naturais de Urubici. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.